Bom dia. Bom dia. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nesta manhã iluminada, nesta manhã de bênçãos e numa época que nós começamos a lembrar do Natal. Uma época de muitos preparativos e as pessoas se encontram em alguns momentos se sentindo envolvidas por um clima diferente daquele que tem no ano. Para alguns, é a expectativa da festividade em si, que é reunir a família, trocas de presentes, aquela tradição que nós já trazemos por muito tempo e estamos cultivando já de uma forma até inconsciente, até pouco reflexiva sobre o significado de tudo isso que nós fazemos. Para outros é um período um pouco angustiante, porque nós vamos, ao final do ano, nos sentindo cada vez mais sobrecarregados por uma rotina, por algo que nos pesa bastante. Para outros é uma data indiferente. Muitos dizem que se tornou uma data puramente comercial, uma data que tem a ver com interesses de religiões que estabeleceram o domínio sobre as pessoas, muitas vezes se baseando em crenças que não têm fundamento. E vamos encontrando em cada pessoa uma explicação sobre esta época. Para uns é uma época feliz, para outros uma época triste, porque também há aqueles que vão se recordar dos seus familiares que já partiram para o mundo espiritual com uma saudade muito dolorosa e vão lembrar que essa era uma época de reunião, de confraternização, de aproximação e eles já não estão mais aqui fisicamente. Cada ser humano que é herdeiro dessa tradição cultural do Natal, tem uma interpretação diferente do Natal. Nós, no Espiritismo, não temos datas comemorativas, não temos rituais, não temos uma prática formal. Por isso que é em locais, em certas casas espíritas, que as pessoas não fazem muita questão de lembrar do Natal. Não dão a ele esse significado, já em outros locais, ele é festejado junto com os nossos irmãos da Igreja Católica e de outras denominações que aceitam essa festividade. Na verdade, o Natal, ele deveria ser para nós uma época de profundas reflexões, uma época de introspecção, o que não impede a confraternização. Porque nós vemos que Jesus, em muitos momentos da sua vida, ele se reuniu aos seus discípulos e esteve ali se confraternizando com eles. Numa refeição, à beira do lago, numa vereda do caminho, numa estrada. Jesus, em vários momentos, ele esteve ali com as pessoas e nos parece que não foram apenas momentos solenes, apenas momentos de grande seriedade que o Mestre falou. Ele também falou descontraidamente. Ele também falou em termos de alegria, ele também falou em termos de contentamento. Porque em muitas ocasiões que ele viveu ali junto aos discípulos, esses momentos existiram também. É uma ilusão imaginar que o atributo de um espírito puro seja uma serenidade permanente, perene. Eles também têm momentos de alegria. Jesus se sentiu muito feliz quando Pedro disse a ele, respondendo a uma pergunta de Jesus mesmo, quem era ele, Jesus? E Pedro disse, tu és o Filho de Deus. E Jesus disse com grande alegria, você é bem-aventurado, Pedro, porque Deus te revela isso. Então Jesus tinha momentos também de alegria. Então a alegria, ela não é incompatível com esse período de maior reflexão, de maior profundidade. Na verdade, faz parte da nossa natureza, ainda como espíritos em evolução, manifestar essa alegria. Então não nos sintamos culpados se festejamos o Natal. Se o comemoramos com a confraternização familiar, a confraternização entre os amigos, esses momentos são necessários. O que é absolutamente dispensável são os excessos que nós cometemos muitas vezes nessa época. Comendo demais, bebendo demais, se excedendo nas nossas expressões, falando às vezes de forma inconveniente e permitindo que toda essa agitação que existe em nossa sociedade nessa época nos tire o verdadeiro espírito do Natal, a verdadeira essência do Natal, que para nós deve ser sempre a recordação do nascimento de Jesus, da vinda de um ser especial a esse mundo, Nós todos somos muito especiais para Deus, porque nós somos únicos. Todos nós somos obra-prima do Criador, porque não há outro igual a nós. Nós somos especiais. Mas Jesus tem uma diferença, porque Ele é o nosso irmão maior. É aquele Espírito que já, tendo surgido das mãos do Criador há muito tempo, antes mesmo da formação desse mundo, já havia alcançado, quando o nosso planeta iniciou a sua formação, o status de Espírito perfeito, de Espírito puro. Ele já havia alcançado a integração com o Pai. E Ele, então, se torna o grande idealizador, plasmador desse mundo. É em suas mãos, no sentido simbólico, que na verdade é o seu pensamento, que dá a origem à formação do nosso planeta e todos os processos fisiológicos, químicos, físicos, que foram ocorrendo nos grandes processos de transformação da formação planetária. E mais tarde, as condições que dão origem à vida, toda a bioquímica que dá origem à vida, também parte da sua mente, parte do seu pensamento, que conhecendo as leis divinas, o permitiu influenciar a matéria nesse mundo, para que ela pudesse se organizar e receber o princípio espiritual. Este sim, criação divina. O princípio espiritual é a origem do Espírito. É a nossa origem. Todos nós já fomos um dia essa coisa, esse algo, que é o princípio espiritual. E que vem, ao longo de milhares e milhares de anos, num processo de profundas transformações, até atingir a condição humana. Todos os processos que guiaram a evolução do planeta e da vida neste planeta, partiram dos pensamentos do Cristo. E Ele, num certo momento da história desse mundo, Ele se propõe a receber seres, seus irmãos, criados por Deus em outra parte do universo, para que aqui pudessem evoluir, para que aqui pudessem se redimir. São aqueles que nós conhecemos hoje, através da literatura espírita, em especial um livro chamado A Caminho da Luz, como os exilados de Capela. Um mundo muito parecido com o nosso, como ele é hoje. Um planeta que, muito distante do nosso, abrigava uma humanidade como a nossa. Com milhares de seres desejosos do bem, da justiça, do amor, da verdade, da fraternidade, mas com outros tantos ainda presos ao egoísmo, ainda impedindo o progresso daquele mundo. E estes, que estavam atrapalhando a evolução dos seus irmãos, foram transferidos pela sabedoria divina para vir para a Terra, que iniciava a grande evolução da humanidade. Aqueles períodos remotos da pré-história humana, quando os primeiros humanos já viviam aqui, seres ainda muito singelos, muito simples, muito ignorantes, mas já humanos, receberam como seus filhos aqueles espíritos que vieram trazidos desse mundo de Capela e vieram para renascer aqui. Porque aqui representaria para eles não uma punição, não um castigo, porque na ordem divina não existe punição nem castigo. Na ordem divina o que existe é oportunidade. Oportunidade de reparação de erros e de aprendizado e de transformação. E estes espíritos, então, reencarnando aqui nas famílias humanas primitivas, trouxeram um grande impulso, trouxeram uma grande possibilidade de evolução para a humanidade, porque apesar de não poderem lembrar com exatidão das experiências que eles viveram nesse mundo, eles vieram para cá e, de forma intuitiva, esses conhecimentos os ajudaram na sua estadia aqui no planeta. E eles trouxeram, então, para essa humanidade iniciante, muitos conhecimentos. O domínio de várias tecnologias, o domínio de várias possibilidades de utilizar recursos do planeta para melhorar a condição humana. E é aí que surgem grandes civilizações do passado. Mas antes deles irem para cá, eles estiveram por um tempo ambientados na atmosfera espiritual da Terra. Eles não vieram reencarnando imediatamente à medida que chegava aqui. Eles permaneceram por algum tempo em torno dessa humanidade espiritual que existe em torno do planeta Terra e que faz parte do planeta. essa humanidade que nós também fazemos parte dela periodicamente quando deixamos a vida material. E lá, nessas regiões do mundo espiritual, eles ouviram as promessas de Jesus. O Cristo diz a eles que um dia ele pessoalmente viria e se tornaria um ser encarnado. Ele, um espírito de grandeza extraordinária, que ainda hoje nos falta dificuldade, nos falta capacidade de compreender a sua natureza, a sua essência, como é a vida de um espírito puro. Mas ele promete, então, a sua vinda. E esses espíritos começam a reencarnar, começam a tomar, aqui no mundo material, as formas físicas, como sempre aconteceu, nascendo através do processo biológico natural. E aquelas crianças que vão nascendo, vão trazendo nova orientação para a humanidade, vão trazendo novos conhecimentos, novas habilidades, porque eles vão intuitivamente aprendendo a lidar com os elementos materiais do mundo. E eles fazem emergir grandes civilizações. Mas eles sempre conservaram e transmitiram, através de várias tradições religiosas, a ideia de um grande ser, de um ser especial que um dia viria redimir a humanidade, que um dia viria orientar. E todos os povos da antiguidade apresentam, ainda hoje registrados, em vários meios que eles deixaram, em pedras, em papiros, em outros documentos, em outras formas de registro, deixaram registrado a ideia de que cada povo tinha o seu Redentor. Cada povo tinha aquele ser especial que traria grandes transformações. E dentre todos esses povos do passado que cultivaram essa lembrança dessa promessa inesquecível do Cristo no mundo espiritual, um em especial cultivou de forma mais intensa essa certeza, que foi o povo hebreu. Mais tarde conhecidos como judeus, até hoje aqueles que professam as crenças desse povo, assim são conhecidos. Eles foram aqueles que de forma mais intensa gravaram na sua memória a ideia da vinda de alguém muito especial que viria a ser o grande redentor da humanidade. Esse povo ele teve uma tradição belíssima do profetismo. Entre eles surgiram homens notáveis e as mulheres também. Porém, como quem registrava eram homens, nem sempre traduziram essas profetisas, essas mulheres que nem sempre tinham muito espaço naquela sociedade, mas certamente sabemos por uma dedução lógica que também as mulheres sempre foram médiuns, porque na verdade os profetas eram aquilo que hoje no Espiritismo nós chamamos de médiuns. Ou melhor dizendo, sempre existiram entre as mulheres aquelas que desenvolveram fortemente a mediunidade. Mas elas não deviam ter expressão nessas sociedades mais antigas, primitivas, porque deviam certamente ser tolhidas em muitos aspectos. Mas certamente elas deviam, ao conversar com seus maridos, ao falar com eles, transmitir as ideias importantes. O importante é que essas ideias chegaram até nós. Mas nós vamos encontrar nessa cultura desse povo alguns que se destacaram, alguns profetas que tinham ali um papel muito importante na condução do povo. Eram médiuns que tinham grandes missões junto ao povo hebreu. Porque eles, muitas vezes, condenavam as práticas exteriores da religião praticada naquele tempo. Eles, muitas vezes, advertiam que aquilo não agradava a Deus. Sacrificar simplesmente o animal, render um culto exterior sem uma transformação verdadeira do indivíduo, isso tudo era vazio para Deus. Embora eles tivessem ainda concepções muito orgulhosas sobre o papel deles no mundo e a aliança deles com Deus, eles sabiam claramente que para agradar a Deus era necessário que o indivíduo tivesse a noção de dever bem cumprido e fosse justo. E fosse executor dos mandamentos divinos. E eles alertavam periodicamente o povo sobre isso. Então esses profetas tradicionais, que hoje nós podemos ler algo parcial do que eles produziram, como Isaías, Jeremias, esses grandes profetas do Antigo Testamento, eles traziam uma contribuição e uma orientação muito importante para o povo. E eram homens destemidos, homens que tinham ali consciência do seu dever de alertar. Por isso que se eles precisassem recriminar um rei, advertir os poderosos de que estavam errados, eles não pensavam duas vezes. Eles combatiam realmente tudo aquilo que fosse contrário às suas noções de justiça, de dever, de cumprimento dos deveres para com Deus. E eles, muitas vezes, sofreram, como os médiuns sempre sofreram em toda a história da humanidade, a incompreensão. Sofreram a perseguição. Sofreram a incapacidade dos outros de aceitar as suas ideias e, pelo menos, refletir sobre elas. Mas dentre esses grandes profetas do povo hebreu, tem um que se destacou, porque ele tinha claramente a ideia da vinda de Jesus em sua mente. Ele tinha claramente aquela intuição muito forte de que o grande enviado de Deus viria para o seu povo. Isso por volta de 740 anos antes do nascimento de Jesus. Ele predisse, numa das suas profecias, a vinda do Salvador do seu povo. Ele, embora tendo a ideia ainda turvada pela vaidade, ele vai então falar do que se esperava da vinda desse ser especial. Esse profeta Isaías, e nós podemos ler no mesmo livro que há no Antigo Testamento com o seu nome, Isaías, no capítulo 53, a profecia que ele fez sobre a vinda de Jesus. Na verdade, a manifestação da mediunidade é muito clara neste momento. Porque a vinda de Jesus já era prevista antes mesmo da reencarnação daqueles espíritos vindos de Capela. E os preparativos para essa vinda eram numerosos. Inúmeros espíritos foram convocados pelo Cristo para vir antes dele, para preparar o terreno, para criar condições naquela mentalidade, daquela humanidade daquele tempo, de receber as lições inesquecíveis de Jesus. Por isso que nós vamos encontrar princípios do Evangelho também nas tradições religiosas de todos os povos da Antiguidade. O princípio do amor, da igualdade, do respeito entre as pessoas, nós vamos encontrá-lo, às vezes até mesmo de forma muito sutil, mas nós vamos encontrar em todas as tradições religiosas antigas. Em todos os sistemas religiosos nós vamos encontrar esses princípios. Eram aqueles espíritos, então, encarregados por Jesus de trazerem novas ideias, preparando a mente humana, preparando os corações para receber a vinda de Jesus. E 740 anos aproximadamente, Isaías faz a profecia sobre a vinda do Cristo, que ficou então registrada assim: levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Poderíamos pensar que essa passagem se refere àquela região árida, desolada da Palestina. Mas não. Na verdade, o profeta aqui fala do coração humano, ainda árido, ainda com dificuldade de receber os grandes ensinamentos de Jesus. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignominias, não merecerá consideração. Ele dizia que a tarefa desse grande enviado seria difícil, porque as pessoas, não o compreendendo, o rejeitaria, o desprezaria e o perseguiria, como aconteceu com Jesus. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergado ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Muitos acreditaram, por essa passagem de Isaías, que a finalidade da vinda de Jesus teria sido de ser aquele que sofreria um grande sacrifício para pagar os pecados do povo. Receberia sobre ele o erro que o outro cometeu. Isso porque naquela época eram muito comuns os sacrifícios que tanto os hebreus quanto outros povos faziam às suas divindades. Porque dentro daquela mentalidade ainda primitiva, imaginavam que sacrificar algo a Deus ou aos deuses era uma forma de agradá-los. E eles não entenderam que o grande sacrifício de Jesus não era vir retirar de nós os pecados. E que as dores que ele carregaria por nossa causa não é a transferência da nossa responsabilidade sobre o mal que nós fizemos. Ele vinha carregar o fardo que todos aqueles que amam carregam em si. Suportam as dificuldades do ser amado. Suportam os impedimentos que eles criam. Suportam em criação. A incapacidade do outro de respeitar, de amar, de colaborar. Assim como os pais fazem com os seus filhos. Suportam os seus defeitos. Os corrige, convive, sofrem as consequências. Quantos pais não se sentem martirizados pela dor que os seus filhos causam? É a consequência natural quando amamos alguém de verdade. Nós suportamos a dor junto dessa pessoa. E o Cristo, ao vir a este mundo, ele estava exercendo esse papel. Ele não estava recebendo as nossas responsabilidades sobre os erros praticados. Ele não estava recebendo para si aqueles erros que os ancestrais dos homens tinham praticado. Ele estava sofrendo a consequência de lidar com seres ainda imperfeitos, assim como nós sentimos no dia a dia. Quando amamos de verdade alguém, nós suportamos as dores que essa pessoa nos causa, porque nós queremos o bem dela. E querendo o seu bem, nós sabemos que precisamos dar o nosso sacrifício. Nem por isso nós vamos dizer que recebemos as culpas dessa pessoa para nós. Na verdade, o grande sacrifício de Jesus é ter convivido com seres tão imperfeitos, levando a eles grandes noções de virtude, ensinando a eles a parte fundamental da lei divina, que é a lei de amor, o amor que deve reger as relações humanas. Tanto é que os profetas não davam muita atenção aos sacrifícios. Grandes profetas como Isaías mais advertiam as pessoas a conduzirem melhor as suas vidas, a se tornarem mais justas, mais corretas no cumprimento dos seus deveres, do que oferecer sacrifícios. E é estranho até que a humanidade tenha feito isso, se apropriado da profecia de alguém que nem dava importância aos sacrifícios, mas sim à conduta. E aí é que nós vemos que Jesus é o grande coroamento de toda uma trajetória espiritual que vem se desenvolvendo na humanidade. Porque assim como os grandes profetas do passado, ele não veio ensinar as pessoas a religião exterior, a prática exterior da religião. Ele veio ensinar que a verdadeira religiosidade se desenvolve na conduta do indivíduo, na sua ética, no seu comportamento, no seu sentimento. Que a grande devoção que nós podemos fazer a Deus não é através de rituais, de oferendas, de sacrifícios, mas a grande devoção que nós podemos fazer a Deus é no seu principal representante, que é o nosso irmão. E Jesus deixou claro isso quando ele nos ensinou os dois grandes mandamentos da lei divina. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, o próximo como a si mesmo. É muito impressionante percebermos que a grande importância que os profetas davam a essa conduta mais íntegra, mais correta no cumprimento dos deveres para com Deus, de praticar-se a justiça, o dever, manifestando ele ao próximo, é algo que nós vemos também em Jesus. Então é por isso que Jesus é o coroamento de toda essa tradição profética. Ele foi não só profeta em meio do seu povo, mas ele foi também um salvador. Mas não um salvador no sentido teológico tradicional das igrejas. Mas ele é o grande salvador porque ele salva o homem de si mesmo. Ao compreendermos os ensinamentos de Jesus, nós nos salvamos dos nossos erros, dos nossos equívocos, das nossas ilusões. Passamos a entender as leis divinas de maneira diferente. Passamos a compreender que a nossa relação com Deus passa necessariamente na nossa relação com o próximo. Não há possibilidade de amarmos a Deus sem amarmos ao próximo. E isso Jesus deixou muito claro em todos os seus ensinamentos. Então a profecia que Isaías faz e que traduz a possibilidade de Jesus carregar as nossas dores, não era para pagar o pecado original cometido por Eva e Adão, não era para pagar os pecados que nós cometêssemos, mas era, na verdade, para nos possibilitar a compreensão das nossas imperfeições e nos ajudar a corrigi-las. E para isso o seu sacrifício era necessário, ele estar aqui. Porque aqui ele demonstrou que, como homem, nós podemos ser diferentes. Porque durante muito tempo nós imaginamos que a condição do amor, da perfeição, era o atributo da divindade. E que o humano é pecador, inferior, incapaz de amar. Mas Jesus veio e nos demonstrou: o humano pode amar. É da natureza humana o amor. E o que, que ele fez? Ele despertou nas pessoas que conheceram seus ensinamentos o amor. É por isso que hoje, todos aqueles que de alguma forma sentem que Jesus é o Mestre, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, sentem-se atraídos pelo seu próximo, sentem motivados a praticar o bem. É por isso que na lembrança do seu nascimento há esse clima de maior fraternidade entre as pessoas. Há uma disposição em nossa mente, em nosso coração, de fazermos algo por alguém. Por isso que tantas ideias surgem nessa época do ano de como beneficiar pessoas carentes. É por isso que surge nessa época do ano as sacolinhas, os presentes, as doações. É uma tentativa nossa, ainda imperfeita, de realizar esse bem. Só que nós esquecemos, assim que passa a data festiva, que nós precisamos dar continuidade a essas manifestações de amor, de confraternização ao longo dos dias. Por isso que é necessário que façamos Jesus nascer todos os dias em nossas vidas. É necessário refletirmos sobre a sua mensagem diariamente. E é isso que nós fazemos na Casa Espírita, graças a Deus. E é isso que nas várias denominações cristãs, em seus templos, em suas igrejas, em seus salões, eles tentam relembrar os ensinamentos de Jesus e tentam conduzir seus rebanhos. É por isso que há os pregadores que, às vezes, até enganados nas suas concepções, iludidos, tentam levar essa mensagem de Jesus. Porque o que anima o coração do cristão é essa grande e poderosa ideia que Jesus veio nos ensinar, a do amor, a da fraternidade. Às vezes nós misturamos os nossos interesses pessoais, às vezes cometemos erros nas nossas interpretações e pervertemos a palavra divina e conduzimos as pessoas de forma errada. E muitas vezes esses líderes acabam se arrependendo amargamente no mundo espiritual e pedem para retornar ao mundo material em tarefas muito mínimas, muito simples, para tentar reparar os enganos que cometeram. Foi assim que fizeram os líderes das igrejas cristãs em todos esses séculos. Vários estão hoje reencarnados como almas simples, humildes, tentando vivenciar verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Não mais com as ilusões, com a confusão que fizeram de ligar a religião ao poder terreno, mas estão tentando viver a mensagem do Cristo, auxiliando, ajudando os mais necessitados. E novas almas infelizes tomaram para si a ideia de unir os ensinamentos de Jesus com os interesses terrenos. E estão cometendo grandes erros nas ilusões que estão cultivando para si e para os outros. Mas eles responderão um dia perante as suas consciências também. Também serão reconduzidos novamente ao grande exército ou à grande legião que segue Jesus verdadeiramente. Também eles serão acordados um dia. Por isso que nessa época do ano, nós devemos nos confraternizar de verdade com todos. Devemos ir apagando dos nossos corações as mágoas, os ressentimentos, as implicações que nós temos uns com os outros. Devemos perdoar verdadeiramente, porque assim nós estaremos sendo realmente seguidores de Jesus. Mas voltemos à parte final da profecia de Isaías. Ele ainda disse assim: somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, Ele sofrerá o peso de nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, virá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Essa parte ela é muito significativa, porque quando Jesus se entrega à morte, porque ele tinha poder para vencer qualquer legião romana, qualquer corpo de guarda do templo, Jesus ele podia fazer fenômenos extraordinários, produzir efeitos físicos extraordinários, bastava a sua vontade, bastava o seu pensamento comandando as legiões de espíritos que o acompanhavam na produção de fenômenos impressionantes. Mas ele aceita o sacrifício demonstrando que a sua missão tinha um final. Ele não poderia permanecer indefinidamente aqui. Ele trouxera os ensinamentos e teria que deixar que as pessoas aprendessem de verdade esses ensinamentos. Então, aceitar a morte era a forma dele demonstrar, então, que havia um final daquela missão e que ele submetia às consequências de tudo que ele desencadeou. Mas mais impressionante ainda é que ele, ao aceitar a morte, ele sabia que ele voltaria após a sua morte para mostrar a realidade espiritual do homem. Ele voltaria não com o seu corpo ressuscitado, como o cristianismo acreditou por tanto tempo, mas ele voltaria em espírito, mostrando que a natureza humana, ele que era humano, é imortal. Ele vinha provar de maneira definitiva para os discípulos que pudessem ter qualquer dúvida sobre quem ele era, de que ele era alguém especial, porque ele mostrou ali a realidade da vida espiritual para os homens. Ele demonstrou que nós, quando morremos, continuamos existindo. Jesus é a primeira aparição de forma evidente, de forma incontestável, de um ser que morreu. Existiram outras no passado, mas isso tudo ficava no imaginário das pessoas como ilusões. Jesus aparece para uma assembleia. Ele é, naquele momento em que ele aparece para os espíritos, o que aconteceu de maneira intensa no século XIX da era cristã, das manifestações visuais dos espíritos, e que começam a se materializar, a se demonstrar como seres viventes após a morte. Jesus, quando ele se apresenta, é uma materialização, provando que a natureza humana é imortal. Essa foi a grande lição. Sem aceitar a morte, ele não demonstraria aquilo naqueles tempos. E ele então aceita a morte como uma forma de trazer ali às pessoas o conhecimento da realidade espiritual. E quando o profeta encerra essa descrição da vinda do Messias, dizendo: os interesses de Deus hão de prosperar, é essa profunda transformação que nós estamos vivendo há 2000 anos na humanidade. Os princípios de Jesus, eles vão gradualmente alcançando a mente humana. Cada vez mais há um anseio em toda a humanidade por mais fraternidade, mais justiça, mais compaixão. E alguém me diria agora: mas Antenor, não é isso que se observa em tantos lugares do mundo? Há muitos lugares que as pessoas ainda praticam a violência, outros negam absolutamente o cristianismo, dizendo que ele foi um mal, porque ele se corrompeu e corrompeu a sociedade. Mas todos os grandes princípios hoje de justiça social, de fraternidade, de amor ao próximo, de respeito aos direitos individuais, todos eles nós encontramos correspondência no Evangelho. Todos eles nós encontramos. Pensa nas minorias hoje que reivindicam seus direitos. Jesus as defendeu no seu tempo. Jesus defendeu a mulher, Jesus defendeu o pobre. Jesus não defendeu diretamente, que tenha ficado registrado nos evangelhos, os homossexuais, as pessoas que pensam de forma diferente, porque certamente naquela época essas pessoas nem poderiam manifestar as suas características pessoais. Mas se certamente pudesse, ele também as teria defendido. Peguemos o episódio da mulher adúltera, uma época de tanta opressão. Jesus foi o primeiro feminista. Não esses feministas que nós temos hoje, que muitas vezes conduzem o comportamento feminino para outros desequilíbrios. Mas ele é o primeiro a respeitar a mulher. Uma sociedade tão machista, tão autoritária e tão punitiva do seu tempo, quando a mulher acusada de adultério é apresentada a ele, o que, que ele diz para os homens, querendo ali, sequiosos, matá-la? Ele diz, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele trazendo ao homem a mentalidade masculina, a reflexão. Como você cobra da sua companheira aquilo que você não é capaz de fazer? E ainda que fosse incapaz, ele diz claramente, quem estiver sem pecado? Ele estava, ele, o Cristo, não tinha pecados. E nem por isso ele atacou a mulher. Ele poderia ter atirado a primeira pedra, mas não o fez. Quando ele se vê sozinho com a mulher, o que, que ele diz? Filha, onde estão os teus acusadores? E ante a negativa dela, ele diz então, vá e não peques mais. É impressionante que naquele momento ele não tem palavras de condenação para ela. Ele não critica a conduta dela. Porque ele sabia que ela arcaria com as consequências do erro que ela pudesse ter praticado. Ele simplesmente a perdoa e diz, vá e não peques mais. E em outros episódios inúmeros, o que Jesus demonstra é sempre a compreensão com as criaturas frágeis, com as criaturas desvalidas, desprotegidas. Se hoje Jesus estivesse encarnado, ele não trataria ninguém com discriminação de nenhuma natureza. Nós que queremos nessa época lembrar o nascimento de Jesus, pensemos, se ele nascesse nos nossos dias, como Jesus lidaria com as minorias da sociedade? Como ele lidaria com as pessoas que têm orientação sexual diferente? Como ele lidaria com os corruptos? Como ele lidaria com as pessoas que adotam condutas que muitas vezes nós reprovamos? Como ele lidaria com cada uma dessas pessoas? As pessoas que adotam um comportamento que nós não podemos dizer certo ou errado, ele teria misericórdia. As pessoas erradas, ele também teria misericórdia delas, embora fosse adverti-la dos graves erros que estavam cometendo. Assim como ele fez com os fariseus, assim como ele fez com os sacerdotes. Ele agiria com misericórdia em todos os momentos, ainda que tivesse dizer, vá e não peques mais. Mas ele não atacaria ninguém. Ele não condenaria ninguém. Ele não mandaria os seus discípulos agredir ninguém. Então nós que nesta época do ano queremos lembrar a memória de Jesus, o seu nascimento, a maior homenagem que nós podemos fazer para ele é nós vencermos todas essas situações que nós criamos, todos esses sentimentos que nós carregamos em nós, que nos faz nos separar das pessoas, que nos distancia dos nossos irmãos. Todo sentimento de intolerância, de intransigência, toda a nossa noção de uma justiça severa, punitiva, nós temos que deixar de lado para podermos nos unir a essa grande lembrança em torno da memória de Jesus. Se nós quisermos sentir verdadeiramente o espírito natalino, nós temos que dizer ao nosso próximo, mentalmente, se não pudermos dizer, eu te amo. Você é parte da humanidade ao qual eu faço parte. Somos irmãos. Somos filhos do mesmo Deus. E não nutrimos raiva, ressentimento, nem nenhuma dificuldade. E alguém pode estar pensando assim, mas Antenor, isso é muito difícil. Eu sei. Mas sempre que a gente lida com uma dificuldade na vida, façamos como Jesus mesmo nos ensinou. façamos a oração. Peçamos a Deus, do fundo do nosso coração, que nós queremos vencer aquela dificuldade. A raiva que nós sentimos daquele irmão que nos magoou muito, peçamos a Deus. E tenho certeza, Ele nos ajudará a vencer aquela raiva. Aquele sentimento ruim que nós trazemos, que nós sentimos fortemente em nós, de sermos arrastados aos vícios, aos comportamentos desequilibrantes, peçamos em nossa oração a Deus que Ele nos ajude e nós sentiremos o alívio que nós recebemos em seguida e sentimos uma força para vencer aquele arrastamento. Nas horas em que nós estamos prestes a estourar, a brigar com alguém, a explodir, a largar tudo, façamos a oração, peçamos a Deus, nos ajude naquela hora e nós seremos ajudados. Nós nos enganamos nesses séculos pensando que quando Jesus disse que tudo que pedirmos ao Pai Ele nos dará, fosse as ilusões do mundo, as futilidades terrenas. Quando Jesus disse que Deus é como um pai que oferece pão ao seu filho e não pedra, oferece peixe e não serpente, Ele não estava dizendo de coisas materiais, embora Deus também possa nos dar quando pedimos. Mas Jesus estava dizendo, sobretudo, que quando nós pedimos a Deus para vencer as nossas imperfeições, o Senhor nos dá essa condição. Ele nos fortalece. Ele manda mensageiros do mundo espiritual nos intuir ideias novas, ideias iluminadas. Ele desperta em nossa consciência o amor, a verdade, o desejo do bem. Deus vem e renova toda a nossa vida. E foi isso que nós aprendemos com essa pessoa que nós queremos celebrar o seu nascimento. Queremos comemorar o seu nascimento. Que queremos lembrar nessa época. Então a maior homenagem que nós vamos poder fazer a Jesus nessa época, junto às festividades tradicionais da nossa família, junto aos nossos costumes dessa época do ano, é nós começarmos a viver os seus ensinamentos. É nós meditarmos sobre uma passagem do Evangelho, pensando o que ela tem a dizer à minha vida. Lembrar os grandes exemplos que Jesus nos deu. É incrível que o ser que plasma esse mundo todo, que idealiza, que conduz evolução de milhões de seres aqui, ele escolha nascer de uma forma tão singela. Ele vinha trazer um grande ensinamento naquele tempo, para nós hoje também, em todas as épocas da humanidade, que a grandeza do ser humano não está no exterior, e sim na sua essência. Por isso que, para aquele povo que esperava um Messias guerreiro, um líder militar, um rei poderoso, ele escolhe a forma humilde, nascer filho de um operário, de um carpinteiro. Nascer de uma mulher simples, embora os seguidores mais tarde tentaram colocá-la na linhagem do rei Davi como sendo descendente dele, na época Maria era uma mulher simples do povo. Ali existia a essência de um espírito sublimado. Existia ali o espírito puro de Maria, mas era uma mulher comum, como tantas que nós podemos estar encontrando no dia a dia, de mulheres simples do povo, mas que têm grande elevação espiritual. E ele escolhe vir de uma forma muito humilde, numa sociedade que esperava um líder, um guerreiro, um homem poderoso dentro dos valores do mundo, ele nasce de forma tão humilde, ensinando que a grandeza da pessoa não está no exterior, mas sim na sua essência. Mas isso não impediu de que aquela noite do seu nascimento fosse uma manifestação maravilhosa de espiritualidade. Os grandes espíritos que acompanham o Mestre na sua entrada no mundo material através do nascimento, assim como todos nós nascemos, vieram anunciar em várias partes o nascimento daquele tão aguardado que as profecias de tantos povos traziam ali. E vieram para os pastores e fizeram aquele canto que ficou registrado uma pequena parte para nós. Do glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens. Aquela noite do nascimento de Jesus foi impressionante. As pessoas mais sensíveis naquele tempo sentiram algo estranho, algo convidativo, algo muito harmonioso. Poderíamos até agora, neste momento, imaginarmos a vinda de Jesus. Como teria sido esse momento tão especial para a humanidade? E desde aquela época até hoje, nós podemos nos lembrar da vinda do Cristo, do Salvador, daquele que vier a revelar as leis divinas e nos confortar, e nos iluminar, e nos instruir. É por isso que se hoje nós quisermos que o Cristo volte a renascer no mundo, nós precisamos resgatar tudo aquilo que aquelas pessoas vivenciaram naquela noite. A singeleza, a simplicidade, o acolhimento, a fraternidade. Se nós quisermos fazer brotar em nós, em nosso coração, aquela magia daquele momento, nós precisamos nos fazer simples novamente. Precisamos despertar em nós a simplicidade dos pastores, a humildade de Maria e de José. Temos que ser como a natureza acolhedora e, sobretudo, repletos de fé, de confiança, de certeza. Porque aquelas pessoas naquele tempo, aparentemente tão desprotegidas, tinham força para vencer os seus desafios porque tinham fé. Jesus pôde enfrentar um império, pôde enfrentar o governo do seu povo, pôde enfrentar, ainda criança, no templo, os doutores, falando para eles de coisas maravilhosas sobre a lei divina, porque ele já trazia essa grande conquista dentro de si, a fé. Por isso que se nós quisermos fazer com que o Cristo nasça este ano, em nosso lar, em nossas vidas, temos que reunir tudo isso dentro de nós. Humildade, simplicidade e, sobretudo, fé. E nós veremos que poderemos ter uma nova vida a partir desse momento em que passamos a dar mais significado às lições de Jesus. Então que o Mestre possa nos inspirar, possa nos amparar, nos trazer mais consolações, já temos bastante. Nos trazer mais ensinamentos, já temos bastante. Nos trazer mais inspiração ao bem, já temos recebido muito. Que o Mestre, então, nos dê força para aproveitar tudo isso que temos recebido. E nós sentiremos a nossa vida renascer. Porque a mensagem do Cristo é essa. É renascer todos os dias. É evoluir todos os dias. Muito obrigado a todos.